Chester of Untreated. Area 601, bring a tip. Alright, Charlie, I'll call you off, sir. You can call me on a 1-2-1, that's not true. Over Kalai, Kalai, call me on the 1-2-7, that's my cube. Right, sir, affirmative. Torre Salvador do Jet 6749, está no 06 pushback acionamento. Autorizado, reporte táxi, Jet 6749. Autorizado, reporte táxi, 49. Area 6843, contact number Vida on 3-1-2-7-3-7-0-1-2-3-0-0-0. Salvador Edson 6700 na 4, acionamento pushback. Autorizado, reporte táxi, Webjet 6700. Acionado, táxi 6700. Ô Torre, o 6749 está pronto para o táxi, 90 a bordo, 1340, confins. 7, objeto 6749, táxi via Juliette, Alfa, reporte antes da Golf, o ajuste 10-15, até lá na minha escuta. Juliette, Alfa, reporte antes da Golf, 1015 no ajuste, na sua escuta, 6749. Então, 380, estamos próximos de convergir na região de Brasília no 36. aproximando da Golf, o 6749. O 6749 da Webjet, a linha e decola, pista 28, vento 330 graus, 03 nós. A linha e decola, o 6749. Para o táxi, é 6700993 e 20 com 20. Gente, 6700 da web, táxi à direita via Índia e Alfa, reporte antes da Júlia, da Golf, o ajuste 1015. Índia e Alfa, vai reportar antes da Golf, 6700. Jet 6749 decolado de Salvador aos 1-3, chame agora o controle em 1-9, decimal 35, boa viagem. 1-3-5, bom dia. Controle Salvador, Jet 6749, bom dia, decolou com os 1800. Bom dia, web 6749, saída Gole, saída nível 340, vigilante. 340 na Gole, 6749. A linha decola, pista 28, vento 300 graus, 04 nós. A linha decola 28, 67, 00. Direct 5501 Brasília 273 3501 3501 73, Antônio Rodas 3, 0, voo. Number Zeta 1273 alternate 1230, sir. Bye bye. Jet 6700, decolado de Salvador ao Zona 6, chame agora o controle 1935, boa viagem. 1935, 6700, bom dia. Controle. Bom dia, Webjet 6700. Contato radar, Web 6700, saída Gole. Agora, 6700. Web 6749, Centro Recife, 1288, ao término 2004. 2864, bom dia. Abjet 6700, chama agora o Centro Recife, frequência 288 e alterno 2064. Bom dia. Bom dia. Bom dia, 7-0-0, Recife, 3-4-0, na frente de casa,